portal do Arrocha. Vamos só sair o juramento do dedinho, juntar o meu medinho com o seu medinho. Então fechou, o trato tá feito. Já que não tem assinatura, a gente sela com beijo. Feito pra ele, juntar a minha tampa com a panela dele, temperar nossa vida e dar mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar.